CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista deste sábado, eu recebo aqui no estúdio da CBN um convidado, um empresário com grande trajetória aqui na cidade de Foz do Iguaçu, Paulo César de Mello, mais conhecido como Bagé. Bom dia, Bagé. Bom dia. E esse apelido tem alguma coisa a ver com o Rio Grande ou apenas coincidência? Com o Rio Grande tem. Não tem a ver com a cidade, é apenas um apelido. Eu nasci em Erval Seco, no Rio Grande do Sul, na região do Alto Uruguai. E aqui em Foz do Iguaçu eu sei que tem mais dois cidadãos que nasceram lá. O professor Milton e sua esposa Alice. Então nós somos os três únicos oriundos desta cidade aqui em Foz do Iguaçu. Mas na verdade eu não me criei em Erval Seco. Eu vivi 21 anos no Rio Grande do Sul. E nesses 21 anos eu morei em 21 cidades. Então deu uma média de um ano por cidade, né? Mas estou em Foz do Iguaçu há 33 anos. Eu vim para cá. Cheguei aqui dia 13 de agosto de 1979, no Fusca Branco, um colchão, com um cobertor, um violão, um par de sapato, um par de tênis e um de chinelo. E muita vontade de me aventurar numa terra até então desconhecida, estranha para nós, né? Mas que nós ouvíamos muito falar, víamos matérias na televisão e era algo muito atraente. Era uma cidade pequena, 79, Foz do Iguaçu estava explodindo, a cidade estava numa polvorosa muito grande, mas não nada que se compare ao nível que Foz do Iguaçu se encontra hoje, né? Uma cidade já que vem se desenvolvendo a cada dia que passa e oferecendo cada vez mais recursos, mais condições de um bom plano de vida, uma boa forma de se viver para aqueles que adotaram, como eu, a cidade, que também por ela foram adotados, né? E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco da trajetória do Bagé, mas agora eu fiquei curioso justamente para saber. Você chegou aqui com um Fusca e um colchão. Como é que foi o contato, aquele contato inicial com a cidade? Porque como você citou, era um período em que tínhamos os barrageiros chegando aqui a Foz do Iguaçu. Todo aquele movimento fervilhante também, agricultores preocupados com eventualmente perder as terras, com a formação do lago. Enfim, era um quadro bem diferente do que nós temos hoje em dia. E o que foi que lhe atraiu especificamente aqui para nossa cidade? Nada em especial, na verdade eu fui mandado para cá. Eu morava nessa época em Cascavel, morei um ano e alguns meses em Cascavel. Eu era bancário, eu trabalhava no Banco América do Sul e era responsável pelo setor de cadastro. E foi exatamente esse movimento de barrageiros, os sacoleiros também, mas na época os barrageiros eles despejavam um dinheiro substancial na economia local pelos seus salários, que eram muito... muito expressivos para a época, né? Que se diferenciava do salário que se ganhava normalmente em qualquer tipo de trabalho que se fazia. E isso atraiu o interesse do banco, que eu trabalhava, o Banco América do Sul. E eles resolveram, então, dentro de um planejamento, abrir uma agência em Foz do Iguaçu. E eu fui convidado a vir para Foz do Iguaçu, né? Exatamente para iniciar aqui o setor de cadastros da agência que estava para ser inaugurada. E a minha intenção não era de permanecer muito tempo aqui. Tinha 23 anos, era jovem, ainda com aquele espírito de aventura, de conhecer as coisas, de andar pelo mundo. Mas a cidade foi tão cativante, porque eu nunca tinha encontrado uma cidade com as características que Foz já vinha demonstrando que tinha naquela época, mesmo sendo uma cidade pequena. Eu percebi que Foz do Iguaçu, ela não tinha muito aquelas tradicionais famílias, aqueles brasões... aquele respeito aos pioneiros, aos fundadores, aquelas que é muito natural e muito normal em qualquer cidade que se venha a morar. Porque o advento de Itaipu trouxe gente de todos os cantos do Brasil, de todos os cantos do mundo. E isso fez com que essas famílias mais tradicionais, elas se diluíssem e essas famílias que já existiam aceitaram muito bem todos os que vieram de fora. Eu fui muito bem recebido aqui, que é uma característica de Foz do Iguaçu, de receber bem as pessoas, porque todos de alguma forma sabemos que ela se fez em cima dos migrantes. E isso foi um processo muito rápido. A Itaipu começou em 74 e eu vim para cá 5 anos depois, Foz já tinha uma estrutura de cidade muito parecida com a que nós temos hoje. A estrutura central, as vias centrais, é a mesma estrutura. O que não haviam eram os edifícios, o comércio, a vida noturna. Foz sempre foi muito agitada, mas nós não tínhamos espaços, não tínhamos oportunidade, não tínhamos tantos restaurantes, tantos bares, tantas oportunidades como hoje Foz oferece, não só aquele que vem nos visitar, o turista, mas também aqueles que aqui vivem, aqueles que consomem os restaurantes, que frequentam restaurantes, que frequentam a vida noturna, enfim, a cidade. Né? Então isso fez com que eu desistisse completamente da ideia de um dia me afastar daqui. De 56 anos que eu tenho, 33 eu morei aqui, então eu posso dizer que eu sou um iguaçuense mesmo, né? Defendo essa cidade com todo o ardor que me é próprio. Quando falo em nome de Foz do Iguaçu, falo sempre com muito entusiasmo. Eu viajamos muito em função da nossa profissão, viajamos muito fora daqui e sempre que surge oportunidade, às vezes até alguma brincadeira com conotações a comércios ilegais, que é uma coisa muito própria da fronteira, eu me permito sempre defender a cidade, dizendo que Foz do Iguaçu não é isso. Foz do Iguaçu é uma cidade que trabalha, uma cidade de gente honesta, de gente que se dedica, que quer fazer as coisas acontecer, que está comprometida com o crescimento, com o desenvolvimento da cidade, com o bem-estar da cidade, né? Que existem as exceções que burlam a lei, mas essas exceções existem em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Portanto, nós não somos a exceção da regra. Mas por ser Foz do Iguaçu, isso toma uma conotação muito danosa para a cidade, não faz bem para a cidade, né? Eu defendo e vou defender sempre essa cidade, porque é a minha cidade. Aqui nasceram as minhas quatro filhas, aqui eu pretendo permanecer até os meus últimos dias, e como eu não acredito na morte, apenas na desencarnação, oxalá eu consiga, do plano espiritual, continuar aqui trabalhando e acompanhando o crescimento da nossa querida Foz do Iguaçu. E da condução de um Fusca em 1979 ao ramo de transportes internacionais. Como é que foi essa escolha de atuar nesse ramo de transportadoras? Também não foi bem uma escolha. Eu fui convidado por dois amigos que estavam chegando há pouco tempo a Foz do Iguaçu também, que eram do setor de transportes internacionais, da antiga transportadora Coral, que tinha matriz no Rio de Janeiro, e era uma empresa de transportes com renome internacional muito forte, né? Foi a primeira empresa que trabalhou no sistema Rolon-Roloff no Brasil. Embarcavam as carretas e navios próprios do Grupo Coral, os navios iam para a Europa, as carretas saindo dentro dos navios, iam, entregavam mercadoria, recarregavam outras mercadorias para o Brasil e voltavam. Era um sistema que, na época, só eles que tinham no Brasil, né? E eles me convidaram para trabalhar com eles, né? Começamos trabalhando no setor financeiro da empresa e quando eu me dei conta, 24 anos se passaram que nós estamos envolvidos com o trabalho de transporte internacional. Já há 14 anos nós temos a nossa própria transportadora no setor. Trabalhamos basicamente no segmento do transporte de aço. Transportamos aço do Brasil para o Paraguai e Argentina e vice-versa. Trazemos também material de siderurgia desses dois países para cá, em proporção menor à importação, numa proporção bem maior à exportação. E além do trabalho empresarial, muita gente, inclusive, que está ouvindo essa entrevista agora e que tem uma boa memória auditiva, pode puxar aí, com relação aos anos 80, um programa de música nativista aqui em Foz do Iguaçu, lá do Rio Grande do Sul. Como se chamava esse programa? Foi interessante. O programa chamava-se Pátria e Querência. Quando chegamos aqui, encontramos alguns jovens gaúchos também, que trabalhavam na Receita Federal. Uns oriundos de São Borja, de Uruguaiana, de Jaguarão. E nos encontramos aqui. E quando eu cheguei, eu falei no início, citei no início, que nós chegamos aqui com um violão, junto com um amigo já desencarnado há 19 anos, o italiano. E nós cantávamos músicas nativistas do Rio Grande do Sul. Já cheguei aqui cantando música nativista. Cantava entre os amigos, evidentemente, sem nenhuma pretensão de ser profissional, até porque para isso me faltava muita qualidade. Mas isso nos aproximou destes jovens gaúchos e montamos, com o passar do tempo, uma república chamada Consulado Gaúcho. E quando o Brizola chega ao Brasil, no retorno ao seu exílio, nós fomos, nos piochamos, colocamos bombacha, bota e lenço vermelho no pescoço e fomos para o aeroporto. E lá foi feita uma montaram uma mesa, ali foi feito um pequeno movimento, ele disse algumas palavras, uma pequena homenagem a ele, e a bandeira era a bandeira do antigo PTB, do PTB do Getúlio Vargas. E, sem que ninguém tivesse dado conta, sumiu a bandeira que cobria a mesa, que servia como toalha. Que, na verdade, não era uma bandeira, era uma toalha. Ela virou bandeira depois que ela foi roubada. E quem roubou essa bandeira foi o Bagezão, que hoje mora em Itajaí. E o Bagezão era uma figura muito típica, uma pessoa muito engraçada, era um moço muito sério, mas ele era muito desastrado. Todas as coisas improváveis aconteciam com o Bagezão. E ele, de repente, ele chega para nós: a bandeira está comigo dentro da minha bombacha. Roubou a bandeira, levamos a bandeira para o consulado gaúcho, e ela ficou, enquanto existia o consulado gaúcho, existia aquela bandeira, estava a bandeira lá, na sala de visitas, que na verdade era apenas uma sala, não tinha nenhum móvel na sala. Era uma república muito pobre, pobre mesmo, mas uma república muito alegre, muito feliz. E ali, neste convívio, cultuando a música nativista do Rio Grande do Sul, e também um pouco da música da cultura latino-americana, nós acabamos por fundar o CTG Charrua, né? Que foram os membros daquele consulado, éramos em 5 ou 6, e mais outros amigos, alguns parentes da galera que era membro do consulado, fundamos o CTG Charrua. E logo depois da fundação do CTG, surgiu a ideia, e a ideia partiu do patrão da época, o Birajara Cheirã, de que nós devíamos fazer um programa de música nativista em FM. Porque tinha um programa muito popular na época aqui, o programa do Compadre Santana, os mais antigos vão lembrar. Era um programa de músicas gauchescas, mesclada com algumas músicas sertanejas. Mas era aquele mesmo padrão dos programas tradicionais do Rio Grande do Sul. Com muitos recados, muitos abraços para os compadres, para os amigos, onde colocava uma vaca à venda, colocava um cavalo à venda, comprava-se coisa. Na verdade, era um trabalho, já era uma .com feita pelo rádio no estilo gaúcho, né? Queria vender um cavalo, ele anunciava no programa do Compadre Santana. Mandava recado para os parentes que estavam lá no interior do Paraguai, enfim. E nós fizemos um programa fundamentado numa proposta de música nativista, que não passava pela mesma linha musical e poética do Teixeirinha, de Gildo de Freitas, dos irmãos Bertucci, que eram músicos muito mais voltados para as músicas para se dançar, o vaneirão, então eram músicas mais para os bailes, né? E como o espaço da emissora não nos pertencia, pertencia ao CTG Charrua, era o contrato feito com a emissora, era do CTG com a emissora, e não era um contrato meu e do Paulo Varela com a emissora, nós então achamos por bem não impedir que a vontade daqueles sócios não fosse respeitada. Eles tinham o direito de ouvir aquilo que eles queriam, mas nós nos reservamos o direito de fazer um programa nativista. Então entregamos o espaço para o CTG, a quem sempre pertenceu, e eles mudaram a linha cultural do programa e fizeram então um programa que atendesse melhor as necessidades dele, e foi um sucesso, parece, porque esse programa está no ar até hoje. E daqui a pouquinho, no próximo bloco do CBN Entrevista, nós vamos falar também sobre uma outra bandeira que o Bagé é bastante conhecido aqui na nossa cidade, justamente relacionada ao espiritismo aqui na cidade, a difusão da doutrina espírita. É daqui a pouquinho, aqui no próximo bloco do CBN Entrevista, logo após o repórter CBN. CBN Entrevista. CBN Entrevista deste sábado, meu convidado é o empresário Paulo César de Melo, o Bagé, ele que tem uma longa trajetória aqui em Foz do Iguaçu no ramo de transportes. Nós falamos antes no primeiro bloco, inclusive, sobre a carreira no rádio do Bagé, que nos contou histórias aí de um tempo em que não havia download, não havia como fazer cópias de músicas, era tudo no LP, enfim, uma outra forma de se produzir o rádio. E agora vamos falar sobre uma outra bandeira bastante conhecida do Bagé, que é justamente a questão da difusão do espiritismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Você é presidente do Centro Espírita Os Mensageiros, né? Sim, sou presidente e vice-presidente da 13ª União Regional Espírita, que congrega as casas espíritas de Foz do Iguaçu, de Santa Helena, de Medianeira, Santa Terezinha e São Miguel do Iguaçu. São 11 centros espíritas no total. E esse trabalho de difusão do espiritismo, por exemplo, você me contava aqui que desde 1988, né, está envolvido. De lá para cá, o que você nota? Houve uma melhor aceitação, uma melhor difusão? Como que você avalia essa difusão mesmo, né, essa perpetuação aí da doutrina espírita aqui no oeste do Paraná? Olha, Foz do Iguaçu, até nisso é uma cidade abençoada, porque o preconceito aqui ele praticamente inexiste. Nós convivemos com muitas etnias, com muitas profissões de fé diferentes, né? Temos irmãos muçulmanos, temos os irmãos evangélicos, os católicos, tem o maoísta, tem os budistas, enfim. Há uma diversificação muito grande de cultos religiosos. E o espiritismo, que ainda é muito incompreendido, muito desconhecido de grande parte das pessoas, mesmo no Brasil, em se tratando de um país que tem uma população espírita muito expressiva, e a estrutura do espiritismo no Brasil, talvez ela só possa ser repetida nos outros países daqui a 200 anos ou mais, né? Então nós estamos muito na frente de todos os países, cumprindo com o mistério que Jesus nos delegou de ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, esse trabalho que nós estamos envolvidos desde 88, quando começamos lá assistindo às palestras, eu tenho uma formação católica, fui seminarista por 5 anos na minha juventude, na minha pré-adolescência, início de final de adolescência, mas sempre eu tinha alguns vácuos, alguns espaços que não me foram preenchidos, eu precisava de algumas respostas que eu não encontrava. Acabei conhecendo o Espiritismo e desde a primeira palestra que eu assisti eu comecei a perceber a lógica, o encadeamento lógico de tudo aquilo que era dito. Tudo tinha uma causa, né? Das consequências se remontava às causas, mas para tudo tem que haver uma causa. E era a partir da causa que nós conseguimos entender o porquê dos acontecimentos, o porquê de certas consequências, tanto na vida particular de cada um, quanto na vida da humanidade, das nações, de uma forma individualizada, da humanidade como um todo. Então foi esse pensamento racional, é a doutrina da fé raciocinada, que desde 88 nós adotamos e nos sentimos muito bem. O espiritismo em Foz do Iguaçu, ele tem um respeito muito grande da população, talvez até pela atuação dos companheiros espíritas, essa forma discreta de sermos, esse compromisso que nós temos em respeitar todas as demais crenças, entender todos os demais irmãos, todos os demais companheiros, que embora sigam uma outra linha de pensamento religioso, eles estão buscando. Religião é religare, vem do latim, religare, religar o homem ao Criador, né? E todas as igrejas, todas as propostas religiosas partem deste princípio de Deus. Nós partimos do princípio de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, modelo e guia da humanidade. As respostas que nós encontramos, ela vem do fundo filosófico, que é o primeiro dos pilares sobre o qual se fundamenta o espiritismo, que é a filosofia, desaguando em seguida em mais dois pilares, que é duas vertentes, da ciência e da moral, da religião. Então nós temos um tríplice aspecto. E sobre esses três pontos, e a física nos diz que três pontos elas definem um plano, não há como a doutrina ficar à deriva ou ficar sem sustentação, porque os três pontos sempre dão a sustentação. Nenhum dos três pilares vai ficar no ar. Todos eles têm um bom apoio, e sobre esse apoio, todo o demais conhecimento que vem, ele vai se sentir muito mais seguro, né, para ser disseminado entre todos. Mais uma vez temos que falar aqui de Itaipu. Até o advento de Itaipu, nós tínhamos em Foz do Iguaçu dois centros espíritas. O Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, que é de 1922, portanto ele tem quase a idade do município, né? E o Centro Espírita Os Mensageiros, no qual nós trabalhamos. A partir de 74, com o advento da Itaipu, muitos espíritas vieram de outras cidades para cá. e passaram a fundar centros espíritas. Fundaram o Centro Espírita Aprendiz do Evangelho na Vila A, o Centro Espírita André Luiz na Vila C, o Centro Espírita Francisco de Assis no bairro Bom Jesus, o Centro Espírita Allan Kardec de Santa Terezinha. Então, assim, num curto espaço de tempo, mas muito curto mesmo, 4 novos centros espíritas foram fundados em Foz do Iguaçu. Então, até nisso, a Itaipu colaborou com a disseminação do espiritismo, porque novos centros foram fundados. Trabalhadores vieram de outras cidades, se congregaram aos que já estavam aqui, né? Fez com que o espiritismo também crescesse muito. E quando fazemos as feiras de livro espírita, e há 19 anos que se faz feira do livro espírita em Foz do Iguaçu, né, nas ruas, isso é muito expressivo, é muito expressivo. Talvez seja o movimento cultural mais antigo que nós tenhamos na cidade. Em termos de livro, não há nenhuma dúvida que é o mais antigo. São 19 anos. O Centro Espírita Os Mensageiros promove a sua feira há 8 anos. Fizemos agora a 8ª edição. E nós temos ainda o envolvimento com o Salão Internacional do Livro, do qual nós somos membros, fazemos parte do núcleo de livreiros. A livraria, o CEON, faz parte desse núcleo e colabora naquilo que lhe é possível. Na estruturação do Salão Internacional do Livro, que consideramos ser assim um grande canal de crescimento, de desenvolvimento para a nossa cidade. Foz do Iguaçu ainda vai ser a cidade, não temos dúvida disso, que vai ser a cidade com o maior consumo per capita de livros do Brasil. Hoje é Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a cidade que mais consome livro per capita. Mas nós temos plenas condições de ultrapassá-los assim com grandes vantagens. É uma cidade que está se preparando para conviver com os doutores, com os mestres, com os grandes professores que virão conviver conosco, e com os alunos da UNILA, que virão de todos os países latino-americanos, trazendo seus hábitos, suas culturas, os seus livros, suas dicas de leitura, enfim. Vai ser um grande polo cultural, eu não duvido nem um pouco disso. Esse é um dos motivos pelos quais eu me empenho tanto nessas questões ligadas à cultura. O espiritismo fazendo uma leitura da política. Você proferiu uma palestra a respeito do ser político, trazendo um pouco da visão a respeito de quem são esses políticos, como deveria ser, como deveria funcionar, inclusive, né, a questão do homem público. E até nós chegamos a conversar aqui na CBN um pouco sobre estes políticos. Você fez uma definição bastante interessante. Quem é o político e como deveria viver esse político? A definição da palavra é muito simples, né? Político é um homem polido, educado, cortês. Essa é a definição da palavra, né? Se ele tem se ele é político, se ele é cortês, se ele é educado, se ele é um homem delicado no trato com todos, presume-se que seja um homem que tenha uma boa formação também intelectual. E que, não tendo essa formação intelectual, que também não é sinônimo de ser um bom político, né, ele assimile estes hábitos e que faça da política efetivamente uma profissão de fé, de doação, de missão, não uma profissão para ganhar dinheiro, para viver às custas do erário público, devolvendo com o trabalho o mínimo possível. Esse tipo de político já está sendo banido do nosso meio. Nós estamos passando por um momento histórico no Brasil, quando o Mensalão está sendo julgado, e os políticos que até então imaginavam-se acima do bem e do mal, acima da lei, inatingíveis pela lei, estão sendo pegos por ela, sim, e condenados. E condenados pelo Supremo Tribunal Federal, sem mais nenhum tipo de apelação. A condenação ali é definitiva. Vão cumprir a pena. Há toda uma série de penalidades que vão ser impostas a eles. Eles vão ter que responder pelo que fizeram. Isso é histórico. Porque esse acontecimento de Brasília, ele vai chegar nos estados, vai chegar nos municípios, vai chegar nas prefeituras, nas câmaras municipais, nas secretarias. Aonde estiver dinheiro público envolvido, vai haver um controle maior. E evidentemente que os líderes escolherão secretários, auxiliares, qualificados moralmente, porque terão que responder pelos atos dos seus prepostos, né? Então, os cuidados no trato da política estão sendo cada vez maiores. Então, nós estamos fugindo da politicagem, que é algo muito conhecido e muito odiado, muito repudiado pelo brasileiro. O contribuinte brasileiro já não suporta mais a carga tributária. Nós que somos empresários, embora pequenos, mas sofremos as consequências de uma carga tributária altamente danosa para o sistema produtivo, não nos permite crescimentos maiores, não nos permite investimentos maiores, porque temos que sustentar uma máquina administrativa pública extremamente pesada, ineficiente. São verdadeiros paquidermes, com funcionários públicos totalmente descomprometidos com os interesses dos seus verdadeiros patrões, que são os contribuintes. Aqueles que chegam nos balcões de atendimento de qualquer repartição pública e que são mal atendidos pelos funcionários que lá estão, porque pela sua vez também são mal treinados, porque pela sua vez também não recebem por parte dos seus contratantes a orientação devida de como tratar aquele que lhe paga os salários, né? Então nós estamos nos aproximando agora de uma situação nova. Nós estamos começando uma trajetória das lideranças intelecto-morais. Todas as demais aristocracias, todas as demais formas de comando que existiram desde os primórdios até agora, não contemplaram, nenhuma delas, a necessidade de que o homem público seja um homem moral. E moral são regras de bem proceder. Moral é saber definir claramente o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. CBN Entrevista deste sábado, converso aqui com o Paulo César de Mello, o Bagé, empresário aqui de Foz do Iguaçu. Já estamos no último bloco dessa conversa, que passou bastante rápido, diga-se de passagem. Bagé nos falou a respeito da sua trajetória aqui na cidade, também sobre música nativista, cultura rio-grandense aqui em Foz do Iguaçu. Nós conversávamos sobre o espiritismo, sua trajetória no espiritismo e também esta visão a respeito da política. Você comentava sobre um novo tipo de político, que é aquele que nós precisamos, mais comprometido com a sociedade, menos com os próprios interesses pessoais. Estamos próximos de alcançar isso aqui no Brasil ou ainda é um caminho muito longo para que aconteça? O caminho é longo. O caminho é longo. Eu olho com certo otimismo para frente, para o futuro, porque nós, quando olhamos para trás, percebemos que as coisas eram muito mais difíceis do que são hoje. Já foram muito piores. Embora aparentemente a gente imagine que o caos esteja se instalando, eu não penso assim. Eu imagino que o homem público ele está se qualificando, ele está se melhorando. A quantidade de escândalos que explodem é por consequência da liberdade de expressão da mídia. Mais fácil de registrar através da internet, mais fácil de fotografar, gravar. Exatamente. Antigamente as coisas aconteciam na escuridão, na noite, aqueles acordos escusos. Hoje tudo é gravado. Hoje a nossa vida é muito controlada. Nós falamos de Big Brother, nos reportando ao livro de George Orwell, que ele escreveu em 1948, e onde ele inverte os dois últimos algarismos. Em 1948 ele faz uma projeção de como seria o mundo em 1984. E ele cria então a figura do grande irmão, do Big Brother, que tem um controle absoluto sobre a vida das pessoas. E para as pessoas não basta apenas obedecer o grande irmão, tem que amar o grande irmão. Nós vivemos uma espécie de Big Brother, não só aquele programa de muito mau gosto até que tem na televisão, mas nós vivemos um Big Brother. Nós entramos em repartições comerciais e tem um bilhetinho na parede: sorria, você está sendo filmado. Na verdade, a minha privacidade ela está diminuindo cada vez mais. A informação da imprensa, uma imprensa mais combativa, mais voltada aos interesses da própria sociedade, em querer informar bem. E há também, entre a imprensa, uma concorrência. Aquele que tem a melhor denúncia, a melhor informação, ele vai lançar antes. Eu vejo as revistas semanais, as redes nacionais de informação, de rádio, de televisão, sempre denunciando. Isto faz com que a opinião pública tenha conhecimento imediato de falcatruas que antigamente aconteciam sem que a população soubesse. Então, aparentemente as coisas estão piores hoje, mas na verdade não estão. Até porque esses fatos são apurados, a justiça está chegando junto, está tomando as providências, as pessoas estão sendo punidas, estão sendo chamadas à responsabilidade. O povo está se esclarecendo à medida que passa, embora eleja um tiririca, né? Pode ser até uma pessoa de uma postura moral muito correta, mas é que nós, a tendência nossa é analisá-lo pelo que conhecemos dele, uma pessoa um analfabeto, ou seja, com pouco nível de esclarecimento, que poderia ser facilmente manipulado pelos espertalhões que lá estão, até pelo grande número de votos que ele obteve. Mas tirando isso, nós passamos para o outro lado, de parlamentares com uma cultura muito bem lapidada, muito bem trabalhada, que se formaram em escolas públicas de nível superior, usaram as nossas faculdades federais para se formarem. Não podemos dizer que sejam analfabetos do ponto de vista do conhecimento acadêmico, mas o comportamento deles é completamente amoral. Percebe-se que eles não tiveram nenhum princípio de educação. Eles avançam sobre o erário público como as feras avançam na caça que está sendo estraçalhada e cada um puxa um pedaço para um lado, com uma voracidade impressionante. E isso nos chama a atenção, pelo volume de dinheiro que a gente ouve falar que se desviou do seu destino final, que era a merenda escolar, que era uma escola de qualidade, que era um professor bem pago, que era um sistema de segurança que permitisse efetivamente as pessoas se sentirem mais seguras, não ameaçadas pelo próprio sistema, não é mesmo? Kardec e a política, você comentava a respeito de textos escritos lá há muito tempo atrás, no século XIX. Parecem completamente atuais. Atualíssimos. Mudou pouco na mentalidade do homem muito em todo pouco, esse período? Muito pouco. Eu acho que o homem deveria estudar história com mais seriedade. E entender que história é algo que não tem como mudar. Já aconteceu, é um fato. Mas olhar para a história e ver os erros que a história cometeu, que os homens cometeram e que ficaram na história, para não repeti-los. Nós olhamos para a história, estudamos a história e repetimos exatamente os mesmos erros, geração após geração. Mudamos os métodos, mas a essência é a mesma. A intenção continua sendo a mesma. E quando ele fala que hoje nós vivemos a aristocracia, ele define a aristocracia, que é uma palavra que vem do grego aristos mais kratos. Aristocrata significa o poder dos melhores. Aristos, o poder, Kratos, o melhor, o poder dos melhores. E ele, quando ele projeta a aristocracia intelecto-moral, porque ele define muito bem que a inteligência hoje é a que domina o mundo. A aristocracia da inteligência. E ela é mais justa que as anteriores todas, a da força bruta, a aristocracia do nascimento, que eram aqueles que herdavam o poder dos pais, que substituiu a aristocracia patriarcal, que foi o primeiro tipo de liderança que passou a existir na Terra, que eram aqueles senhores, aqueles anciãos, que, pela sabedoria dos anos, mediavam os conflitos naquela pequena aldeia. Mas à medida em que as aldeias foram se adensando, e as outras, e as outras, e as outras também, passaram a haver conflito entre as aldeias. Então a figura do patriarca, aquele senhor velhinho, sem forças físicas, precisava ser substituída por alguém mais audacioso, alguém mais corajoso, alguém forte, inteligente o suficiente para armar estratégias de defesa da sua comunidade ao mesmo tempo que invadia as outras. E aí então nasce a aristocracia da força bruta, né? Eles, vitoriosos, foram investidos de poder. E este poder lhe deu a alguns privilégios, né? Como ninguém fazia as leis, porque todos eram fracos e precisavam daquela liderança forte, ele mesmo as fez, para se proteger, né? Esse poder ele transferiu naturalmente para os seus herdeiros. Como a população também não reclamou, eles passaram a ser os senhores poderosos. Mesmo não tendo a mesma capacidade, a mesma coragem, a mesma iniciativa dos seus antecessores. Nasce então a aristocracia do nascimento. Você já nascia poderoso, já herdava o poder dos seus pais, herdava a fortuna dos seus pais. Para não haver as contestações maiores, eles procuraram manter o povo na ignorância. Quer dizer, outra coisa muito parecida com os tempos de hoje. Não se dava oportunidade do conhecimento, do estudo, na tentativa de que eles, não vendo as coisas com clareza, pouco reivindicassem. Para isso, eles tiveram que trabalhar, e muito. Precisavam sustentar-se e sustentar todo aquele status das aristocracias, dos herdeiros, dos príncipes, enfim. Acontece que o trabalho exigiu deles naturalmente que desenvolvessem inteligência. Eles precisaram encontrar mercados para os seus produtos, precisavam trabalhar cada vez mais para poder sustentar-se, né, para que sobrasse um pouco mais, além daquilo que eles tinham que naturalmente pagar como carga tributária. Isso desemboca numa outra aristocracia, a do dinheiro. Então, aqueles brasões das famílias tradicionais, dos herdeiros tradicionais, sobre o qual as pessoas se curvavam, deixou de ter importância, e o que passou a ser importante foi a aristocracia do dinheiro. Então, os homens não curvavam-se ante brasões, curvavam-se ante o poder do dinheiro. Esse dinheiro nem sempre foi conseguido de forma lícita. Ao não conquistar de forma lícita esse poder, essa riqueza, essas fortunas, eles caíram no descrédito. Eles passaram a ser muito mal vistos pela grande massa, né? Perdendo o prestígio, houve a necessidade de que uma nova forma de comando surgisse. E surge, então, a aristocracia da inteligência. Porque ela é muito mais justa do que todas as outras. Porque basta que você pense para que você tenha a mesma capacidade entre ricos e pobres de pensarem igualmente. A inteligência está no rico, está no pobre. Haja vistas, recentemente, nós tivemos um fato histórico aqui no Brasil, que foi um torneiro mecânico chegar à presidência do Brasil. Mas nós já tivemos lá na Polônia um eletricista que trabalhava num porto, em Gdansk, o Lech Walesa, que também chegou no poder da Polônia, um homem de poucas letras. Essa é a aristocracia da inteligência, que permite essa igualdade. Por si só, ela não significa ainda uma segurança de que todo bem comum chegue a todos. Há necessidade de empregarmos e agregarmos a ela a moral. A regra de bem proceder, o compromisso que o homem tem para com o seu semelhante. A caridade. E a caridade é todos os compromissos que o homem tem para com o seu próximo. Né? Nisto que nós precisamos pensar daqui para frente. O homem que se lançar a projetos políticos, ele vai necessariamente ter que fazer estas reflexões. Salvo pena de que ele seja excluído do processo pelo próprio voto, num processo democrático. As pessoas não acreditarem mais em palavras, em promessas, mas analisarem efetivamente o passado, se o discurso é condizente com as suas atitudes. É nele que nós vamos votar. Vamos escolher desta forma. E olha, Bagé, má notícia. Estamos chegando já no final deste programa, a CBN Entrevista deste sábado, que estará disponível, aliás, logo mais aqui no nosso site, cbnfoz.com.br. Conversei com Paulo César de Mello, o Bagé empresário aqui de Foz do Iguaçu. E antes de mais nada, agradecer por sua presença aqui na CBN e por toda essa nossa conversa, que, como eu disse, estará disponível também para todos os ouvintes na internet daqui a pouquinho aqui no site da CBN. Muito obrigado. Falar para quem ama Foz do Iguaçu, como eu, sempre é um prazer. Muito obrigado. CBN Entrevista volta no próximo sábado, às 10h20 da manhã. Na sequência, vamos ao repórter CBN Rede Nacional e daqui a pouquinho já estamos de volta com o CBN Turismo aqui nas ondas da rádio que toca notícia. CBN Entrevista.